Moses. Apocalypse, Jesus says, down my só mesmo um sofredor pra compreender outro sofredor. Firmeza na rocha, fé no Redentor. Depois do novo dia tudo vai ser diferente. Só que o novo dia ainda não raiou. Enquanto espera a alva fico na companhia do passado, mas sem a companhia dos meus antepassados. Melancolia não é obra do acaso. Bam bam bam dá risada enquanto o pobre amarga seu fracasso. Tudo misturado, as lembranças do passado, desenhos que antes faziam sorrir, hoje fazem refletir no porvir. Oh, que doce esperança no porvir, eu gozarei do seu rico favor, meu senhor. Mas por enquanto um cheiro, um gosto aciona o gatilho do gozo ou do desgosto. Meu Deus, quantos rostos que eu não vou voltar a ver. Minha avó, que saudade de você. Meu avô, um dia a gente se vê. Então vou poder ouvir as histórias de um homem que foi grande. Pena não ter nascido antes. Sinto saudade do tempo bom, da minha mocidade. Que não vai ser para sempre depois do novo dia. Quem nasce antes morre mais cedo. Eu olho a morte com carinho e não com medo. Afinal ela é a ponte que me ligará à eternidade. E é aí que tudo começa de verdade. Enquanto isso a depressão invade. Eu tô sozinho aqui com tanta gente na cidade. Bom Deus, tem de piedade. Pega meu cálice e o afaste. Quem falou que nunca é tarde é porque não sabe a falta que faz. Aos 12 o carinho e o afeto dos pais. Ninguém mais toma esse lugar. Paternidade adotiva é boa e até chega a consolar. Mas mãe é mãe, pai é pai, gene não dá para trocar. Família é presente, é uma maldição que vai perpetuar. Na Febem tem moleque maníaco por um lar. Ok, até que eu tô bem. Não precisei passar por lá. Morreria mais depressa se ficasse trancado. Mesmo assim tive um duro aprendizado. Onde estão, cadê meus manos que andavam do meu lado? Eu olho pra frente, sinto saudade do tempo bom, da minha mocidade. No peito há de uma dor que me invade, contagia tudo. Sobe até a mente, me cuida, até fico doente. Nervoso e deprimente. Ontem, hoje e antigamente. Conforta saber que não vai ser para sempre depois do novo dia. Cadê meus manos que andavam do meu lado? Edgar, Tinho, Ricardo, primos e amigos foram sem deixar recado. Como não sentir saudade dos tempos da menor idade, onde tudo era vaidade. Tudo que eu queria era que o sol brilhasse até mais tarde. Papai do céu, que os trocados da carteira do meu pai nunca cabem. Meu fliperama e meu sorvete, meu Falcon e meu Pegasus vão durar para sempre. Mas o sempre tá sempre lá na frente e a gente sempre cansa na metade. Quando eu partir irei com a impressão que já fui tarde. Vou dar falta do Aquaplay e também do meu Atari. Dos gênios que eu nunca ganhei, mas sempre desejei. Mas para onde eu vou, serei filho do rei. O príncipe latino voltará a ser menina. Se senti ou se deixei saudades, tanto faz, é tudo passageiro. Mesmo assim me leve flores no dia do meu enterro. Eu olho pra frente, sinto saudade do tempo bom, da minha mocidade. Vai ser para sempre depois de um novo dia. Oh meus manos, oh meus manos. Creiam em Jesus, acreditem no Cristo. O Messias já passou por aqui. Sabe o que é sentir sozinho, solitário? Só mesmo um sofredor para entender a dor do outro sofredor. A vida é simples, mas é dura. Deem-me flores enquanto posso apreciá-las, porque depois elas só servirão para cobrir minha sepultura. Irmãos, irmãs, a vida é dura, mas em breve toda lágrima será enxugada e toda tristeza será arrancada. Porque se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele começou, ele há de terminar toda boa obra. Fiquem firmes, apesar de toda dificuldade. Fiquem firmes.